Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Comadre, você tá boa, comadre? Compadre, os meninos, hã? Tudo bom, né? Já passou a ressaca da eleição? Amanhã eu vou comentar no programa, que eu gravei esse programa aqui no dia 23, na quinta-feira da semana passada. Não tinha acontecido, ainda estava naquele burburinho das eleições, né? E aí só amanhã que eu não podia deixar de gravar, porque senão o programa não podia ir para o ar. Né? Nós temos mais de 600 emissoras que transmitem o programa, e é preciso tempo para que todos possam baixar o programa e tal, né? Falar nisso, eu tenho um recado para os meus parceiros daqui a pouco, tá bom? A discoteca do Cleitão vai trazer hoje o cantor Leonardo Dalamar. A Faculdade da Música apresenta os mestres Alan e Aladim. A frase irretocável é do cientista Albert Einstein. A oração de hoje é uma oração muito bonita, a oração de todos os dias. Comadre, você sabe fazer galinha ao molho dourado? Não sabia, vou te ensinar hoje, tá bom? E eu vou recordar hoje, você lembra desta? Vou trazer uma canção de 1975 do Trio Parada Dura. Aí era sucesso para mais de metro, viu? Eu começo trazendo aí. Eles estão de volta, Bob Robson, Só Quero Ficar. Eu quero ficar esta noite com você. Eu quero ficar esta noite com você. Eu não quero casar, eu só quero ficar esta noite com você. Eu não quero casar, eu só quero ficar esta noite com você. O seu corpo é perfeito, sua boca é sensual. Seu andar é provocante, tô até ficando mal. Seu andar é provocante, tô até ficando mal. Você é toda bonita, com seus cabelos molhados. Te imagina em frente ao espelho, fico todo arrepiado. Te imagina em frente ao espelho, fico todo arrepiado. Eu quero ficar esta noite com você. Eu quero ficar esta noite com você. Eu não quero casar, eu só quero ficar esta noite com você. Eu não quero casar, eu só quero ficar esta noite com você. Eu quero ficar esta noite. noite com você. Eu quero ficar esta noite com você. Eu não quero casar, eu só quero ficar esta noite com você. Eu não quero casar, eu só quero ficar esta noite com você. Bob Robson, Só Quero Ficar. Passaram um tempo aí cantando sua música evangélica e tal, mas é aquela velha história, a música tá no sangue mesmo, o cara quer ver a plateia batendo. O artista não gosta de dinheiro, o artista gosta de aplauso, é de carinho, né? Isso é que o artista gosta. O Bartô Bessa, ele é de Cachoeira Dourada, mas mora lá na minha terra, em Coromandel, e tá chegando para fazer parte do nosso Facebook. Bartô, ó, dia 1º de novembro, portanto, daqui a 3 dias... nós voltaremos ao ar com a Super 95 FM de Coromandel. Agora, de forma definitiva, viu? Dia 1º de novembro, a Super 95 FM de Coromandel, na frequência 95.5. O meu amigo Paulo Debete, um dos maiores compositores e cantores do Brasil, Lágrimas de Mel. Você é tão doce que quando chora, meu anjo, cai dos seus olhos lágrimas de mel. Estou vendo alguma coisa estranha no seu coração. Tá pintando um estresse em nossa relação. Talvez eu tenha sido indelicado, abusou comigo. Não sou criança que apronta pra ficar de castigo. Estou mais de 24 horas no congelador. Jamais passamos tanto tempo sem fazer amor. Chega de ficar zangada, deixa que eu consiga te levar no meu abraço pro nosso tatame. Devolve essa doçura, meu amor, se liga. Tô nervoso, tô carente, por favor me ame. Quem reprime uma vontade, a paixão periga. Se existe um céu na terra, fica em nossa cama. Que você me ama. Talvez eu tenha sido indelicado, abro o jogo comigo. Não sou criança que apronta pra ficar de castigo. Estou mais de 24 horas no congelador. Jamais passamos tanto tempo sem fazer amor. Chega de ficar zangada, deixa que eu consiga te levar no meu abraço pro nosso tatame. Me devolve essa doçura, meu amor. Carente, por favor, me ame. Quem reprime uma vontade, a paixão ferida. Se existe um céu na terra, fica em nossa cama. Sabe esse desejo louco com quem você briga? É seu corpo. Você me ama. Paulo Debete, o Lágrimas de Mel para Lorena Lemes, minha conterrânea de Coromandel. A Lorena trabalha lá na prefeitura E agora, a partir do dia 1º, daqui a 3 dias, ela vai poder assistir, ouvir o programa Cleiton Aguiar direto na 95,5, lá de Coromandel, na Super 95 FM. Né? Um abraço para o Marciano Tolentino, um abraço para a Silvânia Oliveira. Estão fazendo um esforço grande para colocar no ar. Meu grande parceiro Humberto Neiva, esse é o grande comandante que vai efetivamente comandar as ações da Super 95 FM. Eu vou ficar daqui só fazendo o meu programa, dando um palpitezinho de vez em quando. Você é apenas o diretor artístico da Super 95 FM. Enquanto não passar a ressaca da morte do meu irmão, eu não tenho a menor condição de participar do dia a dia da emissora. Ainda bem que Deus colocou na minha frente as pessoas certas para colocar no ar o sonho do meu irmão, o Hélio Aguiar, que era ver essa rádio conversando com os amigos da região do Alto Paranaíba, do Triângulo Mineiro e de uma parte do estado de Goiás. Então, dia 1º de novembro, Super 95 FM de Coromandel, definitivamente no ar. Fagner e Fafá de Belém, fracasso. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Chore se eu disser que eu já vou. Você quem quis assim vai sofrer. Não faça eu perder a razão. Você machuca o meu coração. E isso não se faz. Se eu disser que vou sofrer, sofrer de amor pra mim é morrer. Eu sou um sonhador e você, você tem que notar que eu já fui. Você tem que lembrar que eu te amei. Você tem que chorar se eu sofrer. Você tem que pagar se eu morrer. As noites que passamos a sonhar, os dias que vivemos a pensar. Não diga pra ninguém que me viu, só diga que tão triste ele saiu, saiu pra nunca mais. Assim vai sofrer. Não faça eu perder a razão. Você machuca o meu coração. As noites que passamos a sonhar, os dias que vivemos. Não diga pra ninguém que me vê. Só diga que tão triste sair. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Fagner e Fafá de Belém, Fracasso. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, porque essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você organizou tudo, planejou a festa, tá tudo prontinho, falta só a música. Você embarrancou, não tá conseguindo fazer contato com os músicos? Deixa com quem entende, viu? Ligue 61-99-81-3601, 61-99-81-3601, né? E você vai falar com quem atender. Você vai contratar o show de Márcia Ferreira, Eliane Samuel, Wagner Simão, Djalma Lima, Edelson Moura, Rael Braga, Sula Mazurega, Chico Rei Paraná, de Paulo e Paulino e Amado Batista. E você já pode começar também a consultar o show do Cleiton Aguiar para 2015. Em 2015 eu vou voltar a cantar. O nosso e-mail, a partir de hoje, eu estou criando um e-mail novo para facilitar as pessoas. O meu nome é difícil, as pessoas não acertam, né? Então, a partir de hoje, o nosso e-mail é sistemamundialderadio@gmail.com. Sistema Mundial de Rádio, tudo junto, @gmail.com. Agora vai ficar mais fácil, né? Porque Cleiton é difícil, é RBM, o povo não sabe se é M de Maria, se é N de nada, né? Então, agora eu acho que ficou mais fácil. sistemamundialderadio@gmail.com. Esse pessoal que eu não conheço, está chegando agora, Vila Bagagem, com a participação do Henrique Juliano, Abelha Sem Mel. Lá vem você de novo com esse papo bobo. Se é por você que eu sou completamente louco, essa cara amargada não vai servir pra nada. Deixa eu te dar um beijo que essa bobeira passar. Adoro seus defeitos e ame seu jeito. Carente com ciúme pra mim parece perfeito. Sua pele macia, sorriso e alegria em uma só pessoa, na mais perfeita minha. Isso é você, isso é você pra mim. Então vem cá, meu dedo, vem me dar um cheiro. Então vem cá matar esse desejo. Toma cara que eu sem você é estrada sem sentido, viagem sem rumo, um turista perdido, amor mal resolvido. Tá na cara que eu sem você é abelha sem mel, o sol sem a lua, estrela sem céu, uma noiva sem véu. Isso sou eu sem você. Agora, nossos amigos Henrique e Juliano, Vila Bagagem e Henrique e Juliano. Isso é você, isso é você pra mim. Então vem cá, meu bem, vem me dar um cheiro. Então vem cá matar esse desejo. Tá na cara que eu sem você é estrada sem sentido, viagem sem rumo, turista perdido, amor mal resolvido. Tá na cara que eu sem você é abelha sem mel, o sol sem a lua, estrela sem céu, uma noiva sem véu. Tá na cara que eu sem você é estrada sem sentido, viagem sem rumo, um turista perdido, amor mal resolvido. Tá na cara que eu sem você é abelha sem mel, o sol sem a lua, estrela sem céu, uma noiva sem véu. Isso sou eu sem você. Sem você,

Do Brasil, Eliane e Samuel, com o Melô do Marido. Amor, já tô indo, já vou, meu bem. No próximo bloco, Mado, vou te ensinar a fazer uma galinha ao molho dourado. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Comadre, hoje eu vou te ensinar a fazer um prato que se for gostoso, igual tá bonito aqui na fotografia, você vai achar bom demais. É galinha ao molho dourado. Você vai precisar de uma galinha cortada em pedaços grandes. 12 espigas de milho verde. Tá na época agora, né? 3 dentes de alho amassados. Uma cebola grande picada. 4 colheres de sopa de azeite, 4 tomates maduros, sem pele, sem semente, picados, 1 maço de cheiro verde picado, 1,5 litro de água, 3 colheres de queijo ralado, suco de 2 limões, sal e pimenta do reino a gosto. Eu vou repetir. Você precisa de uma galinha cortada em pedaços grandes, 12 espigas de milho verde, 3 dentes de alho amassados, 1 cebola grande picada, 4 colheres de sopa de azeite, 4 tomates maduros, sem pele, sem semente, picados, 1 maço de cheiro verde picado, 1,5 litro de água, 3 colheres de queijo ralado, suco de 2 limões, sal e pimenta do reino a gosto. Tempere a galinha com alho, sal, pimenta do reino e o suco de limão. Refogue no azeite quente, junte a cebola, os tomates e o cheiro verde e deixe cozinhar, mexendo sempre até querer pregar na panela. Aí você põe 0,5 litro de água e deixa cozinhar mais um pouco. Corte 6 espigas de milho ao meio, ponha dentro da galinha e o restante da água, 1 litro, né? Despeja o resto, o outro litro está faltando. Deixe cozinhar até amolecer o milho e a galinha. Se necessário, vá colocando água aos poucos, para manter sempre uma boa quantidade de caldo, que o melhor do trem é o caldo, né? Aí das espigas restantes, corte o milho do sabuco e reserve. Você passa a faca, joga o sabuco fora e fica só com o milho, né? Retire a galinha e, o milho cozido, deixe esfriar um pouco, desfie a galinha e coloque o milho cozido do sabuco, aquele que está separado, né? Aí você bata o milho que está reservado no liquidificador com caldo, dá uma coada, leve ao fogo para cozinhar bem. O creme deve ficar com a consistência de curau. Num pirex bem untado, arrume uma camada de creme, uma de galinha desfiada e uma do milho cozido e repita a operação, encerrando com queijo ralado. Leve ao forno para gratinar e sirva bem quente. E esse trem vai ficar bom demais da conta e você não esquece de me convidar para comer. Tá vendo, comadre? Ó, resolvi sua vida, que seu marido tá queixando, que sua boia tá ruim demais, tem que variar de vez em quando. Esses meninos estão fazendo o maior sucesso na região do Planalto Central do Brasil. Bruno e Marlo, com a participação dos Sonados da Vida, Gino e Geno. Mas esse amor não morreu. Depois que

Eu toquei aí Rio Negro e Solimões, Orvalho da Saudade. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu arrumei um e-mail novo. O meu e-mail era Cleiton, programa Cleiton Aguiar, @gmail, ou era RBM Música. O Cleiton, o povo complica, não escreve direito de jeito nenhum, é uma complicação danada. E o RBM, nem confundi, não sabia se era M de Maria ou N de nada, então eu resolvi arranjar um outro e-mail que eu acho que simplificou. Sistema Mundial de Rádio @gmail.com. É tudo junto, viu? Sistema Mundial de Rádio @gmail.com. E eu quero fazer um apelo aos nossos parceiros, porque eu não sei quantas emissoras de rádio que estão transmitindo o meu programa. Tem gente que entra, tem gente que sai, eu não fico sabendo, né? Então eu perdi a conta. Então eu estou querendo fazer um arquivo confiável. E eu queria pedir para você que transmite o meu programa, que perca um minutinho aí e que me mande um e-mail assim: Cleiton, eu estou transmitindo o seu programa, é a rádio tal assim assim, meu e-mail é esse, tarará, parará, meu telefone é esse, entendeu? Para que eu possa, inclusive, manter um contato com vocês. Tem gente que de vez em quando me manda um e-mail e fala assim: Cleiton, estou transmitindo o seu programa. Eu falo assim: tem quanto tempo? Tem 2 anos, eu não sabia. Né? Então, eu quero fazer um arquivo confiável e quero pedir a você que baixe o meu programa. Por favor, me mande aí um e-mail confirmando. O e-mail, anote aí, Sistema Mundial de Rádio @gmail.com. Você fala: Cleiton, nós estamos transmitindo o seu programa, tem tanto tempo, tem audiência, não tem audiência, o povo gosta, o povo não gosta, a gente passa tal horário, porque a gente dá liberdade para a emissora escolher o horário, então eu não sei qual horário que está passando aí na sua rádio. Por favor, me faça essa gentileza, né, de me informar que a sua rádio, tem muitas rádios que mantém contato comigo direto, né? O Zé dos Passos, por exemplo, não precisa, que eu já sei, eu tenho e-mail dele, tem tudo. Mas tem gente que passa caladinho, né, o programa e não fala nada e eu não fico sabendo. Eu fico sabendo de vez em quando, porque quando algum ouvinte me escreve pelo Facebook, pelo Twitter, essa coisa errada toda, pelo e-mail, né? Então anotou aí, Sistema Mundial de Rádio @gmail.com. Hoje é dia do seu aniversário, eu queria cumprimentá-lo e desejar a você muita paz, muita luz e muita saúde. Eu vou aqui à página 79 do livro de orações do programa Cleiton Aguiar para trazer a oração de todos os dias. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir os homens e guiá-los no bom caminho. Sustentai-me nas provas desta vida, que eu as suporte sem reclamar. Desviai de mim os maus pensamentos, e que eu não dê acesso a nenhum dos maus espíritos que tentarem me induzir ao mal. Esclarecei minha consciência sobre os meus defeitos, e levantai dos meus olhos o véu do orgulho que poderia impedir-me de os perceber e confessá-los a mim mesmo. Vós, sobretudo, meu querido anjo guardião, que velais mais particularmente por mim, e vós todos os espíritos protetores que por mim vos interessais, fazei com que eu me torne digno da vossa benevolência. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus, assim seja. Amém. Oração de todos os dias, da segunda edição do livro de orações do programa Cleiton Aguiar. Um abraço para meus conterrâneos de Coromandel. Dia 1º de julho, daqui a 3 dias, estará no ar a Super 95 FM de Coromandel, a mais nova emissora comercial do estado de Minas Gerais. Sob a direção do meu querido amigo, meu sócio Humberto Neiva, que também dirige já há muitos anos a 96,5 Boa Vista FM de Paracatu, bem ali nas Minas Gerais. Essa dupla é sucesso na região central do Brasil. Boni Beluco, Conversa de Cigana. Acreditei nessa conversa de cigana, nem quem traz de volta em 3 dias quem se ama. Mas eu no desespero abandonado fui me consultar. liguei no telefone do panfleto que eu achei. Marquei pras 4:30, numa tenda eu entrei. Eu nem acreditava onde eu tava, mas já tava lá. Não disse uma palavra, ela já leu a minha vida. Contou cada detalhe que eu passei com essa bandida e disse assim: pode ficar tranquilo que ela vai te procurar. As cartas estão dizendo que em 3 dias vai voltar. Se não acontecer o que elas dizem, nem precisa me pagar. Agora eu tô aqui pra te pagar em dobro em menos de 3 dias. Voltou pra mim de novo, tá bem melhor que antes de sair. O que a senhora fez, pago outra vez. Eu vou lhe indicar pros 4 ou 5 amigos que não saem do bar, bebendo e deprimidos por causa dessa tal de mulherada que a gente ama. Ajude eles também, cigana. Segura, menino. Eu nunca acreditei nessa conversa de cigana. Nem quem traz de volta em 3 dias quem se ama. Mas eu no desespero abandonado fui me consultar. Liguei no telefone do panfleto que eu achei. Marquei pras 4:30, numa tenda eu entrei. Eu nem acreditava onde eu tava, mas já tava lá. Não disse uma palavra, ela já leu a minha vida. Contou cada detalhe que eu passei com essa bandida e disse assim: pode ficar tranquilo que ela vai te procurar. As cartas estão dizendo que em 3 dias vai voltar. Se não acontecer o que elas dizem, nem precisa me pagar. Agora eu tô aqui pra te pagar em dobro em menos de 3 dias. Voltou pra mim de novo, tá bem melhor que antes. Diz aí o que a senhora fez, pago outra vez. Eu vou lhe indicar pros 4 ou 5 amigos que não saem do bar, bebendo e deprimidos por causa dessa tal de mulherada que a gente ama. Ajude eles também, cigana. Segura aí. Agora eu tô aqui pra te pagar em dobro em menos de 3 dias. Voltou pra mim de novo, tá bem melhor que antes. Diz aí o que a senhora fez, pago outra vez. Eu vou lhe indicar pros 4 ou 5 amigos que não saem do bar, bebendo e deprimidos por causa dessa tal de mulherada que a gente ama. Ajude eles também, cigana. Boni Beluco, conversa de cigana. Agora eu vou a Coromandel, que está na expectativa da chegada, né? A gente estava com a minha rádio no ar em caráter experimental. A gente estava numa animação danada, programando um grande show de inauguração. E eu fui surpreendido com a morte do meu irmão no dia 3 de junho. A gente pretendia inaugurar a rádio no dia 30 de junho. Infelizmente, meu irmão faleceu subitamente, né? Ele estava internado no hospital, passou mal e morreu na mão do médico, né? Quando está marcada a hora, não tem... Pelo menos a gente tem o conforto de saber que ele estava bem assistido, mas quando chega a hora, quem somos nós para mudar o destino de uma pessoa, né? E aí eu perdi meu chão e simplesmente pedi que tirassem a rádio do ar. Estamos lá esse tempo todo fora do ar. E eu pedi ao meu amigo Humberto Neiva, pedi a Silvânia Oliveira e o Marciano Tolentino que fizessem por mim aquilo que eu faria se o meu irmão estivesse vivo, né? Então eles estão cuidando de tudo e nós vamos voltar no dia 1º de novembro, né? Agora para não sair mais do ar, a Super 95 FM de Coromandel. Inclusive esse nome, eu ia fazer um concurso, a gente tinha combinado que a gente ia fazer um concurso, mas esse era o nome que o meu irmão queria. Então em homenagem a ele, eu vou acatar a sugestão dele, a rádio vai se chamar Super 95 FM de Coromandel, em memória do meu irmão Wellington Aguiar.

Relembrando Goiá, ele mesmo cantou tipos populares da minha terra. E como nada acontece por acaso, a nossa rádio funciona exatamente na rua Gerson Coutinho da Silva, a rua Goiá, lá em Coromandel. A frase irretocável do cientista Albert Einstein. Ele falou uma coisa que é, infelizmente, uma grande verdade. Triste época, é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. Triste época, é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito, é a frase irretocável de Albert Einstein. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Leonardo Delamar. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. No programa de amanhã eu vou comentar o resultado das eleições, porque no dia que eu gravei esse programa no dia 23, na quinta-feira, né? Nós estávamos aí pertinho das eleições, mas eu precisava gravar o programa. Então você está careca de saber quem ganhou. Eu também, nessa altura do campeonato, eu já sei, mas na hora que eu gravei o programa eu não sabia. Amanhã eu vou fazer um comentário a respeito das eleições. Toda sexta e todo domingo, você que me ouve em qualquer emissora de rádio direto na internet, você pode me assistir também na televisão. Eu apresento um programa de entrevistas na Rede Brasil de televisão. Não confunda com a TV Brasil. TV Brasil é do governo. A nossa é a Rede Brasil de televisão, a mais nova rede de televisão do Brasil, com apenas 10 anos de existência. São mais de 200 cidades onde já tem o sinal local, mas se na sua cidade não tiver, se você for assinante da TV Oi, você me assiste no canal 1, da Claro TV no 13, da Sky no 175, no 237 da TV Vivo, no 248 da GVT e no 714 da TV CTBC. Você pode me assistir também nas parabólicas e direto no site rbtv.com.br. Conexão Brasília com Cleito Aguiar pela Rede Brasil de Televisão, toda sexta e todo domingo às 10 horas da noite. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Leonardo Delamar. Prazer e suor. Fuça do abajur sobre o criado mudo. Vejo em minha frente tua imagem nua, duas peças pequenas jogadas ao chão. Sozinho viajo a te procurar em meus devaneios. Recordo contigo os doces momentos, teu corpo macio a rolar junto ao meu. Entre sussurros e beijos, juras e promessas, prazer e suor, mergulhei por inteiro e quebrei a cara. Eu acreditei nesse sentimento. Hoje em outros lençóis, as mesmas mentiras e os falsos carinhos. Quem sabe algum dia, por novos caminhos, possa te encontrar na mesma saudade. Entre sussurros e beijos, juras e promessas, prazer e suor, mergulhei por inteiro e quebrei a cara. Eu acreditei nesse sentimento. Hoje em outros lençóis, as mesmas mentiras e os falsos carinhos. Quem sabe algum dia, por novos caminhos, possa te encontrar na mesma saudade. Entre sussurros e beijos, juras e promessas, pra ser e suor. Mergulhei por inteiro e quebrei a cara. Eu acreditei nesse sentimento. Hoje em outros lençóis, as mesmas mentiras e os falsos carinhos. Quem sabe algum dia, por novos caminhos, possa te encontrar na mesma saudade. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Leonardo Dalamar, Prazer e Suor. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3532-6993. 61-3532-6993. Você pode me pedir também pelo e-mail sistemamundialderadio@gmail.com. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, já para a sala de aula, vocês não vão sair da faculdade, é nunca, viu? Hoje tem dois grandes professores, presta atenção para vocês aprendam, vocês estão cantando ruim demais, nossa senhora. A Faculdade da Música apresenta os mestres Alan e Aladim para poder voltar aqui. Outra noite eu dormi pensando em ti. Não vi a hora que o sol chegasse aqui pra levantar-me e ir de encontro a você. O sol chegou, trouxe com ele no seu brilho, seu olhar. É mais um dia que ele vem pra nos saudar, pois até ele sabe que amo você. É que encontro mais razões para viver. É onde sinto o doce gosto do prazer. É no seu colo o lugar que sou feliz. E assim, logo anoitece, novamente vou deitar. E como sempre, outro dia esperar e amanheça pra poder voltar aqui. É bom sentir que sou também muito importante em sua vida. Sou seu ar e talvez tudo que precisa, como eu também preciso muito de você. Quando estiver longe de mim, então quiser me encontrar, feche seus olhos, pense em mim, que vou estar no pôr do sol ou em cada amanhecer. Razões para viver. É onde sinto o doce gosto do prazer. É no seu colo o lugar que sou feliz. E assim, logo anoitece, novamente vou deitar. E como sempre, outro dia esperar que amanheça pra poder voltar aqui. Logo anoitece, novamente vou deitar. E como sempre, outro dia esperar que amanheça pra poder voltar aqui. A Faculdade da Música apresentou os mestres Alan e Aladim, uma gravação de 25 anos atrás, em 1989, pra poder voltar aqui. Um sucesso do passado, um sucesso do presente. CD novo, regravação, só tem regravação nesse CD, né? César Menotti e Fabiano, Me Mata de Uma Vez. vida de uma vez. Eu prefiro assim, mas não me mate aos poucos, judiando de mim. Me mata de uma vez, eu até lhe agradeço, porém não me torture, por favor, eu não mereço. Me mata de uma vez, rasgue o meu peito, me arranque o coração, faça o que achar direito. Eu morrerei feliz para de novo não ver o lugar que era meu, outro homem com você. Me mata de uma vez, meu amor, nesse instante. Eu te amo e não suporto te ver com outro amante. Me mata de uma vez, não sentirei tanta dor. O que mais dói nesse mundo é a tortura de amor. Uma vez, rasgue o meu peito, me arranque o coração, faça o que achar direito. Eu morrerei feliz para de novo não ver o lugar que era meu, outro homem com você. Me mata de uma vez, meu amor, nesse instante. Eu te amo e não suporto te ver com outro amante. O que mais dói nesse mundo é a tortura de amor. E com essa música bonita do César Menotti e Fabiano, uma regravação de sucesso do trio Parada Dura, Me Mata de Uma Vez, acabou-se o Que Era Doce, chega ao fim mais um programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Muito obrigado a você que me ouviu pelo Sistema Mundial de Comunicação, aí na emissora da sua cidade, ou pelo milagre da internet, em qualquer lugar deste mundão de meu Deus. Obrigado pelo carinho da sua audiência, um beijo, um abraço e um queijo. Tchau! Você acabou de ouvir o programa Cleiton Aguiar.